dia tive que passar e vi uma coisa inesquecível, mas que encantou meu ser. Lá no meio do arvoredo, um animado cri-cri-lá. Era um pequenino grilo que cantava sem parar. O grilinho está saltando e exaltando ao Senhor, com seu trinó, seu trinó, seu guizalhá, seu guizalhá. Eu vejo o nosso Criador universal, porque o grilinho louva o seu Criador. O salmista diz: todo ser que respira louva ao Senhor. Esta lição Eu aprendi neste tão pequeno grilo saltador. Que vive aqui, Que vive ali fazendo cri cri cri. Com seu trinó, Seu guizalhá veio mais e mais inspiração me dá. O salmista diz: todo ser que respira vai ao Senhor. Esta lição Eu aprendi neste tão pequeno grilo saltador. Que vive aqui Que vive ali fazendo grilo.